compartilhei com vocês no dia 21 de março, algumas semanas atrás, a respeito de um livro que tem me instigado o coração e que nos leva a refletir sobre o livro do Eclesiastes. E uma das coisas que o autor nos sugere é que o livro de Eclesiastes é, por essência, um livro indigesto, um livro difícil da gente ler, ele é cru, ele não está nem aí para quem vai ler o livro, ele está pouco se lixando para o entendimento dos outros. Ele faz questão de não maquiar, de não colocar o pó, mas simplesmente ele vai conceituando a vida a partir da sua própria experiência e numa dimensão que não tem a ver com a teorização, mas é fruto da sua própria vida, experiência, de tal modo que a franqueza é uma das marcas do livro do Eclesiastes. E se nós pensarmos sobre o autor do livro do Eclesiastes, a gente vai ver que é alguém que revela uma existência e que carrega uma experiência de vida, uma bagagem de vida que poucos humanos, ou pelo menos quando pensamos em alguém do nosso tempo, até onde a nossa mente consegue chegar, ninguém chegou aonde Salomão chegou nas suas experiências de vida. Foi o homem mais rico de todo o planeta. No seu reinado houve paz, houve prosperidade. Os outros reis e rainhas vinham até Salomão buscar conselhos e perguntar como pode ser um reinado tão absolutamente perfeito. Teve muitas mulheres e também muitas sogras. Não sei se isso foi uma coisa muito... Não, minha sogra é uma mãe para mim, igual a sogra do Roger. Gostei da frase que você usou, viu? Você espertão. De tal modo que essa acidez do livro do Eclesiastes não é uma acidez que é uma tentativa infantil de falar sobre a vida, mas é, de fato, o entendimento que ele tem a respeito da vida e da existência. Hoje, então, eu quero continuar com vocês essa reflexão e começo contando a seguinte história. Um homem muito bem sucedido, num desses aeroportos aí, das grandes capitais do nosso país, sentou numa daquelas cadeiras de engraxate, sapato belíssimo, né, de uma marca muito sofisticada, sua valise ali também muito bem posta, seu paletó, sentou, terno alinhado. E o engraxate, enquanto engraxava o sapato daquele homem, pensava alto com ele, dizendo assim: um dia eu vou chegar no seu lugar. Eu vou ser igual a você, ele dizia. E o homem pensava também com o engraxate, conversando, dizia: olha, você não sabe como é a minha vida, você não sabe o que é que eu vivo, e você está sendo um tolo. Porque para chegar onde eu cheguei, eu tive que abrir mão de muitas coisas, eu tive que optar por coisas e abrir mão de pessoas. E aí, o engraxate vira para ele e diz: olha, tudo bem, eu até entendo a sua preocupação, mas eu quero descobrir isso pelas minhas próprias experiências. Não adianta você falar, porque o desejo do meu coração é estar aí onde você está e não aqui onde eu estou. E ainda que você teorize, eu preciso descobrir ao meu modo, pelas minhas próprias pernas, o que é estar onde você está. E essa pequena história revela que, no fundo, esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Queremos coisas, conforme o engraxate, queremos descobrir certas experiências, sempre estamos atrás de coisas que nos promovam, que nos traga felicidade, bem-estar. No fundo, somos e nos tornamos cada vez mais utilitaristas. Na verdade, queremos obter satisfação por meio das coisas que conquistamos, queremos ter a recompensa das coisas, do trabalho, das pessoas, dos relacionamentos. E aí, pensa comigo aqui. Você acha que você vai ser feliz na vida, nesta vida, trabalhando, sendo útil, dando vazão à sua criatividade? Você acha, ou achamos que seremos felizes nesta vida, nessa breve vida, vivendo romances intensos, apaixonando-se, entregando-se para alguém e vivendo um grande amor? Achamos que seremos felizes ou encontraremos felicidade nesta vida, acumulando riquezas e bens, sendo o melhor na nossa profissão, na nossa função, sendo bem-sucedido, recebendo a recompensa e o reconhecimento das pessoas que nos cercam e, a partir daí, sendo assim servido a partir daquilo que a gente produz. Ou ainda, talvez, pensamos ou podemos pensar que a vida ou que a felicidade tem a ver com diversão, tendo todo o tempo do mundo para contemplar a natureza, as coisas místicas, né? Enxergando o que está por trás da realidade, sendo aquele cara assim, zen, sabe, aquele cara que pensa, que reflete, tudo mais. Ou podemos achar ainda que a felicidade ou que a vida tem a ver com escutar uma boa música, sairmos para a Pizzaria Atlântico, ou para o Bugalu, ou para o Laça Burger, ou a última que eu fui, a pedido de George e de Marcinho, foi para o Extra, lá do Parque Amorim. É Parque Amorim, né? 24 horas, comer um baguete. Na roda de amigos, trocando... Deixa eu trocar o microfone. Degustando um bom vinho, na beira de uma mesa, lendo poesias. Eis a razão pela qual o livro do Eclesiastes é tão densamente indigesto e tão desalentador. Por quê? Porque o Eclesiastes, o pregador, ele viveu tudo isso com a maior intensidade que um ser humano pode viver, e não encontrou nessas coisas felicidade. Pior do que isso, ele falou, tudo isso é vaidade. Isso é correr atrás do vento. Olha o que diz aqui em Eclesiastes 2, versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era a recompensa de todas elas. E aí a pergunta que eu faço é, que deve ser a sua pergunta, a nossa pergunta, ora, se viver não é trabalhar, não é produzir, gerar riqueza, tornar-se útil, canalizar o nosso talento de maneira produtiva, se viver não é comer pizza com os amigos, ir para uma praia, se viver não é compartilhar a intimidade, o coração com as pessoas mais íntimas, se viver ou se ser feliz não é amar uma mulher ou um homem e com ele ou com ela construir uma família, gerar filhos, o que é viver então? O que é ser feliz então, afinal de contas? Talvez a proposta que o Eclesiastes nos leve a pensar é que a felicidade e a vida está na negação dessas coisas. Dessas coisas que são maravilhosas. Porque nem Mastercard, com toda a sua glória, pode pagar uma ida à pizzaria Atlântica com os amigos. Mas quem sabe a gente encontre sentido no trabalho humanitário. Você, por exemplo, pode propor a você mesmo ir para um lugar inóspito, distante, pobre, desprovido de tudo, de conforto, de lazer, de pessoas, de relacionamentos, de shoppings, de cinemas, viver em profunda pobreza, viver sem luxo, viver sem tudo aquilo que é o nosso alvo, o nosso objetivo, quando a gente se propõe a trabalhar, e nós que somos da classe média, média e média baixa, na sua grande maioria, nós trabalhamos ardentemente para pagar aquela bendita letra do carro. A minha vai vencer quando, Jesus? Deixa eu pensar aqui. Provavelmente a vida pode ser vender todas essas coisas. Vender seu carro, sua televisão, tela LCD 42, DVD, casa, jogar fora esses nossos livros, jogar fora os relacionamentos e viver como um ermitão, optar pela vida cética, ir para um monte e viver com uma roupa velha que vai se estragando, que vai se esgarçando, não perceber beleza nas coisas, não ter prazer nos relacionamentos, enfim, talvez a vida seja a negação de tudo aquilo que você e eu achamos que é a recompensa do nosso trabalho, que nos promove o prazer e a felicidade. E é muito interessante o comentário que Ed René faz a respeito dessa proposição no livro de Eclesiastes. Ele diz: não nos iludamos, a felicidade não está lá também. Lá, no sentido dessa negação, dessa possibilidade de virarmos ermitões, moradores de cavernas. Ora, se as coisas não trazem felicidade, a ausência delas também não promove a felicidade. E por quê? Porque felicidade, porque a vida, não se resume a uma questão de ter coisas e de não ter coisas. Então, o que é que nos resta? Se é não ter, e se é ter, ou seja, se a vida não obedece essa tensão, e essa aflição, e essa angustiante caminhada de todos nós, talvez o mais lícito, ou talvez a sugestão mais coerente, seja a gente dar cabo da própria vida. Porque quem é que não vive nessa tensão? Quantas vezes temos conversado sobre isso? Sobre esse dilema. Mas, estranhamente, o suicida tem muito mais medo da vida do que da morte. Ele é capaz de encarar a morte, porque tem medo de encarar a vida. Então, também, se matar não é a solução, não é a proposta de Eclesiastes. Essa não é a direção que Eclesiastes está dando, essa direção fatalista, essa direção dessa autodestruição. Não é isso, claro que não é isso. Todavia, mais uma vez é ressaltado essa honestidade, essa crueza, porque Eclesiastes nos leva a refletir sobre os nossos valores, sobre a nossa vida, sobre decisões, sobre motivações, sobre significado. E eu então desejo compartilhar com vocês algumas coisas que foram frutos de leitura e de reflexão. As coisas, as pessoas, os eventos podem ter um fim em si mesmo. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque nessa busca humana, existencialista, por felicidade, essa é uma questão crônica na gente. Essa é uma questão que está como marca inerente. Essa é a grande doença da humanidade. Essa é a grande É o grande germe que habita o nosso coração. É essa busca existencial, essa insistência diária, constante, consciente, inconsciente, por felicidade, por sentido, por felicidade. E ela, obviamente, vai se projetando nas coisas. Ela se projeta nos relacionamentos. Ela se projeta nos eventos. Ela se projeta nessas muitas expressões que a vida da gente tem. No trabalho. Inconscientemente, a gente começa a querer buscar significado nelas. Outro dia, eu estava num momento assim, muito simples, com o João Pedro em casa, brincando num jogo, sei lá. Essas coisas que já acontecem na vida de muitos pais, de filhos pequenos. Sentar na sala e jogar e tal. E comecei a pensar assim, qual é o significado daquilo ali? Qual é o sentido daquilo ali? Ou qual é o sentido, por exemplo, outro dia, também acontece nas menores famílias, discutindo relação com a mulher. Na sua casa acontece isso, não? De vez em quando, né, Marcos? E senta lá e discute, vai, equaciona e tal. E é tanta elaboração, e é tanta coisa. E mais uma vez pensei, quando estava pensando sobre o que eu ia partilhar com vocês, que significado tem isso? Outro dia também pensando nos nossos momentos aqui de comunidade, estar junto, como um dia como esse, como música, cultura e graça que a gente tem, como uma saída, qual o sentido, o que significa tudo isso? Obviamente que não são perguntas, que não foram perguntas assim objetivas, como eu estou fazendo agora, mas simplesmente um sentimento, um desejo, uma vontade de entender as coisas, de ter resposta para as coisas, de me sentir assim, num caminho de compreensão, seja no momento feliz, alegre com meu filho, ou seja no momento de discussão, de relação com minha esposa, que é desgastante, ou seja no momento de comunhão entre os irmãos, ou com os irmãos, ou seja no momento de perda, como foi a perda das nossas gêmeas no final do ano. No fundo, parece-me que a felicidade tem a ver com essa necessidade que nós temos de ter resposta para tudo, e tudo tem que ter razão, e tudo tem que ter significado. Nesse livro que eu estou lendo, há uma menção de um poeta polonês chamado Rzeszczai. Eu não sei a pronúncia desse nome aqui. Mas ele foi o ganhador do Nobel de Literatura do ano de 1980. Ele escreveu uma coisa muito interessante. Ele falou assim: quando eu morrer, verei o avesso do mundo, o outro lado do pássaro, da montanha e do poente. O significado verdadeiro, pronto para ser decodificado. O que nunca fez sentido, o que era incompreensível, será compreendido. E ele continua: não é exatamente essa esperança que normalmente não conseguimos expressar? Olhando para o mundo e para as pessoas, queremos enxergar sempre o avesso do mundo e das pessoas, o outro lado. Desejamos entender o significado que está por trás das coisas. Quando for para o céu, ele descreveu, meus olhos serão desvendados e verei tudo como realmente é. Então serei feliz. Escreveu o poeta Krasnodemski. Todavia, irmãos, beirando a contradição, é o mesmo poeta que levanta uma questão que é intrigante, inquietante. Mas se o mundo não houver avesso? Se não tiver o avesso das coisas? E se o sabiá da palmeira for apenas o sabiá da palmeira? E se não houver nenhum significado por trás dele? E se o significado do sabiá for apenas o sabiá? E se minhas DRs forem apenas DRs? E se meus momentos com João Pedro na sala da minha casa, no shopping, forem apenas momentos com João Pedro na sala da minha casa e no shopping? Se minhas lutas, se minhas angústias, se minhas dificuldades, se minhas perdas, se as minhas inconstâncias significarem apenas lutas, inconstâncias, conquistas, simplesmente como elas são. E se, por exemplo, a tragédia do Morro do Buba em Niterói signifique de maneira objetiva, e como eu disse no início, respeitando a dor de todos que perderam seus entes, mas signifique de maneira objetiva, clara, a irresponsabilidade de um governo que deixou uma população que também foi insana construir uma casa e milhares de casas em cima de toneladas de lixo, sem monitorar, sem observar o perigo, sem sanear, sem ser um governo responsável, porque não deixar o povo construir casa, ainda que seja em cima de lixo, é impopular. Não dá voto. Se tudo isso significar, só tudo isso. A chuva caiu com força, com ímpeto, de maneira inusitada, a natureza gritou e o lixo cedeu, era lixo. Era casa construída em cima de lixo. Centenas de casas foram engolidas por lixo. E mais de 200 pessoas foram mortas, de bebezinhos a idosos. Creio que muitos de nós passaremos por essa mesma experiência que o poeta passou, pelo menos temos a mesma expectativa. Vamos encher Deus de muitas perguntas. Senhor, qual o segredo revelado? Eu não entendi aquilo, Deus. Do meu casamento, ou do meu celibato, da minha pindaíba, da minha falta de grana, ou da minha fortuna. Meu Deus, eu não entendi aquela coisa. E talvez, surpreendentemente, a resposta seja, era aquilo mesmo. Para mim, especialmente, e eu descobri isso há poucas semanas, na hora em que eu descobri que eu não tinha necessidade e não precisava gastar minha energia para entender o significado de Deus ter nos dado a gravidez, os 6 meses, as gêmeas, a expectativa, o quarto pintado, a roupa comprada, a alegria da família, e depois de tudo perder as gêmeas, na hora em que eu lancei sobre Deus toda essa questão improvável, incompreensível, porque nem tudo tem razão, porque nem tudo tem resposta. Isso foi a cura para o meu coração. Isso foi a resposta que eu precisava. É possível que descobramos, irmãos, que o significado das coisas eram apenas as coisas. Porque esse desejo de descobrir tudo, de querer ter a razão de tudo, de querer ter a resposta para tudo, é a causa da doença, da angústia do nosso coração. Nós não teremos as respostas de tudo. Nem tudo haverá significado, haverá lógica. Essa é a principal, ou uma das principais angústias do Eclesiastes. Esse é o nosso desespero. Esse era o desespero do poeta. Esse é o desespero de gente, de muita gente, que está tentando encontrar sentido por trás das coisas, porque não vê sentido nas próprias coisas, nas pessoas, nos eventos, e vivem a vida gastando essa energia loucamente, tentando resposta, resposta, resposta, e a vida passa, e o coração adoece, e a cabeça adoece, e os filhos adoecem, e a família adoece, e tudo fica doente, e você não vive a simplicidade da existência. A verdade é a seguinte, irmãos. Eu e você, nenhum de nós, encontraremos felicidade nas coisas, nas pessoas e nos eventos. Contudo, não seremos felizes sem elas. Eu quero concluir dizendo a vocês que nessa busca desse caminho, essa busca caminho, essa busca estrada, essa busca chão da vida, essa busca por felicidade é o desafio nosso de cada dia. O mais importante, talvez, isso foi uma coisa que a leitura e, obviamente, as reflexões e o Espírito Santo de Deus tocando no coração, alguma coisa que veio assim como um insight, digamos assim. O nosso desafio mais importante não é o depois, mas é o durante. E eu explico a vocês. Tentar enxergar o sentido por trás das coisas é um exercício desgastante e que vai consumir toda a energia da nossa alma. E pior do que isso, o resultado é pífio, é pequenininho. E por que eu digo isso, irmãos? Porque a maioria das nossas conclusões, depois da energia que nós gastamos tentando encontrar significado para as coisas, para os eventos, para as pessoas, e querendo achar, principalmente nas pessoas, as relações, elas se rompem e se desgastam porque nós queremos entender o avesso das pessoas. Ora, nós nem nos entendemos a valer entender as pessoas. De tal modo que essa energia que a gente gasta diariamente tentando entender as coisas, elas, no máximo, produzem conjecturas. Elas, no máximo, produzem especulações. Eu acho que é isso. Parece-nos que é aquilo. Elas não têm um chão da solidez e das certezas. E eu vos digo que o único chão das certezas que vence as especulações, que vence as conjecturas, é a fé. A única coisa que nos torna lúcidos no mundo que não tem explicação, porque é feito de gente, que não tem lógica, porque nós não somos máquinas, é a fé. A fé é o chão das objetividades, daquilo que é, não porque eu estou vendo, mas porque Deus diz que é. Isso é objetivo. Isso não é especulativo. Isso é verdade. Então, qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso desafio, melhor dizendo? É viver por fé. Porque o justo vive por fé. O justo não vive baseado em especulação, em conjectura. O justo vive por aquilo que Deus diz. E o que Deus diz tem a ver com os valores do reino e do evangelho. E a boca de Deus entre nós é Jesus, o Verbo encarnado. Então, nós temos que viver baseado naquilo que Jesus deixou como legado. Porque, para além disso, é fruto da nossa ânsia. Para além disso, é fruto da nossa falta de confiança. Porque nós só nos sentimos realmente com significado quando a gente recebe as gratificações na existência. Já percebeu isso? Quando a gente é reconhecido. Reconhecimento aqui tem muitas aplicações. Não é só reconhecimento do chefe, mas reconhecimento de uma forma geral. É essa sensação de pertencimento do grupo, de ser parte. E a gente vai se vendendo, a gente vai se violentando para a gente ter reconhecimento. Que também é especulativo. Porque nesse jogo há muito interesse de ambas as partes, nossas e deles, deles e nossas. Isso aconteceu com Eclesiastes. Isso acontece comigo e com você. Por quê, irmãos? Porque a felicidade não é no depois, é durante, é no enquanto. Ed René nos aponta, ressaltando que a porta de saída desse enigma está dentro do próprio texto que lemos na segunda parte. Na verdade, eu me alegrei. A minha versão diz fadiga, a versão que diz trabalho. Eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Porque a questão é a seguinte: o que aconteceria se nós conseguíssemos desfrutar cada momento da nossa vida sem esperar que ele nos proporcionasse alguma felicidade futura? Você viver aquele momento como um único momento. Ou pelo menos viver aquela dor como aquela única dor. Sem que isso efetivamente projetasse para o futuro. Para uma expectativa futura. Para uma recompensa futura. Mas simplesmente como um evento, como um ato, como uma relação que tem a ver com aquele momento ali. Quando vamos para o cinema, por exemplo, a gente vai ver um filme e o nosso prazer está em ver o filme naquele momento. Depois que acabou o filme, eu fui para o cinema ontem, acabou o filme, o que resta são comentários, são lembranças. Mas o prazer do cinema está em estar na sala lá dentro. Da mesma forma que o prazer está, o prazer da fome está quando você come a comida naquela hora. Depois que você se alimenta, se farta, de fato, você pode colocar na sua frente a picanha argentina. Como eu estou com fome agora, você pode colocar um prato de camarão. Mas não tem prazer naquilo mais. Passou. A comida não tem nenhum significado. Mas enquanto você está com fome, enquanto você come, você desfruta do significado da alimentação. Quando você pega seu filho, sua filha, seu marido, sua marida, seus entes queridos e abraça, e tem esse momento de declarações, né, de pertencimento, de família. Enquanto você abraça seu filho, esse sentido, esse significado se amplifica, se potencializa, porque aquele abraço simboliza a materialização do significado. Enquanto você se relaciona, enquanto você abraça, enquanto você beija, aquilo se transforma ou se reveste de significado. Portanto, eu quero terminar a nossa reflexão nessa noite lendo um trecho, um parágrafo do livro. E eu quero que você preste bem atenção, porque essa é a nossa conclusão nessa noite. Viver enquanto é uma atitude que nos devolve a vida. Quando você assiste a um filme, seu prazer está no filme, não depois do filme. Quando você está com fome, seu prazer dura enquanto você está comendo. Depois de se alimentar, não há mais prazer na comida. A roda de amigos, cheia de risadas, de camaradagem, é prazerosa enquanto dura a roda. Depois que cada um toma seu rumo, o efeito das risadas se dissipa e se instala a saudade no coração. Quando você dá um abraço apertado no seu filho, aquela sensação de pertencimento deve ser desfrutada enquanto você está o abraçando. Portanto, viva a sua porção de felicidade enquanto estiver fazendo alguma coisa. Ficar esperando uma gratificação posterior é ilusão, é correr atrás do vento. Querer entender os sentidos e significados dos eventos é doença para o coração. Viver enquanto é a arte de presentificar a vida. Fazendo assim, você voltará à vida. Você a vive na hora certa e vai se alegrar com o seu trabalho, conforme Eclesiastes. Porque tudo isso vem das mãos de Deus. Hoje, por exemplo, Deus nos presenteou e está nos presenteando com a vida e com esse tempo aqui. Nada disso tem a ver com a simplificação das coisas e dos problemas que a gente tem para enfrentar. Mas tem a ver com a consciência de que a felicidade e a vida têm a ver com aquilo que está acontecendo. Essa é a lição de Jesus em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 26. Quando fala sobre a solicitude da vida, ou a ansiedade. O que é que adianta vocês estarem ansiosos pela vida de vocês? Vocês têm poder sobre a vida de vocês? Vocês conseguirão, por mais ansiosos que estejam, explicar a vida? Olhem as aves do céu, elas não tecem. Olhem os lírios do campo. Aliás, olhem as aves do céu, elas não plantam. E olhem os lírios do campo, eles não tecem. Deus cuida das aves e veste os lírios, nem como Salomão se vestia. Quanto mais vós. Eu queria propor algo para você agora, de maneira simbólica, mas bem objetiva. Que a gente fique em pé agora, por favor, todos nós. Vou pedir que você dê uma olhada ao seu redor. Tem pessoas que você conhece, tem pessoas que você não conhece. Mas são pessoas. E esse aqui é um evento. Queria que você, se você se sentir assim à vontade, provavelmente sem nenhum constrangimento, mas espontaneamente, você abraçar três pessoas. Abraçar como alguém que é a expressão do amor de Deus na sua vida. Se você puder sair do seu lugar. Abraça outros aí.